existe, meu amor. Você parece esse planeta exausto. Será que amar é tão ruim assim? Minha piscina de cacos de vidro, mergulho fundo, sou um faque feliz. Mergulho fundo, sou um faque feliz. Por que que a gente é esse horror? Quero deixar bem claro, odeio-te, meu amor. As montanhas têm segredos, são outros planetas. Vamos tentar, ainda é tempo. Me dê a mão, vamos ficar a sós. Um beijo bem molhado, vamos cuidar de nós. Ha! Freud é tão simples. Odeio-te, meu amor. Aprendemos a ser livres. Que fogueira é essa? Estamos na Inquisição. We'll be right back.